Controle, Altan 3601. Chega. Cruza 1, Cusco. Chame o centro 1251, alterna 3325. 3325, bom trabalho. Passa nível 130, chama o centro em 12545, alterna 12685. Ótimo, 12545, 12085, 1271. Salvador, Janeiro 6251, frente do Atis, copia 360, São Paulo, Guarulhos. Chané 6251, Guarulhos aprovado nível 360, rota via Pêsulo 14, Grupo, Pêsulo 16, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Frate com curva direita. Transponder 5102, controle 1998. 360 aprovado, Pêsulo 14, Grupo, Pêsulo 60, conforme plano de voo, decola 10, da El Leda, direto CRAT, 5102-8198, o controle. Chané 6251, após Grupo, Pêsulo 16. Grupo, Pêsulo 16. Correto, chame pronto, Chané 6251. Chamaremos. Peso 4177, Vitória aprovado nível 360, rota via Peruísque 50. Perfil de saída da Euleda, após direto Bidev com curva à direita. Transponder 5111, controle 1998. Chame pronto, azul 4177. Correio Oceaner 6251 para o pushback acionamento. Oceaner 6251, tá livre, chame para o táxi. Autorizado, reporta para o táxi, 6251. Salvador Web 5898. E 5898, prossiga. Quem tem informação Porto Grosso, é, convite 340, tão próximo que tiver autorização, né? Gente, eu só poderia confirmar a hora do plano? Sim. Gente, aguarde a cópia Web 5898. Guarda. Para o táxi Oceaner 6251, 108 a bordo, 3 horas e 54, alterna Galeão. 6251, táxi via Pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 0 no 2. Livre táxi via Pátio Principal, Índia, para pista no 0 com 1012, Oceaner 6251. Chanel 6251, ponto de espera, sessão 0. Chanel 6251, na linha da coluna 0, vento 020 graus, 039. Autorizado a linha de colar, sessão 0, Chanel 6251. Pushback, acionamento, chame táxi, azul 4177.